Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Mais um Escudo do Mestre vindo a vocês, gravado nesta deliciosa noite na qual o Vitor acordou todos os seus vizinhos com esse grito. Se bobear, isso vai render algumas reclamações. Eu não me segurei. É uma oportunidade, uma coisa que tem que ser comemorada, porque nós estamos lançando mais um episódio do Escudo do Mestre em 2017. Pois é, em menos de 6 meses no anterior. As pessoas que acharam que esse ano ia ser finalmente o ano que um episódio nosso ia ser o Enes de 2017 e o próximo episódio ia ser o Enes de 2018. Eu digo que esse dia, provavelmente um dia vai chegar, não, mas esse dia, nas palavras de Aragorn, ainda não é hoje. Esse vai ser tipo o primeiro Cavaleiro do Apocalipse, né? Tipo, sinais que o podcast vai acabar. Vai ser isso. Exato. aí depois, sei lá, né? O sinal final é quando não tiver o episódio do Enes. Nossa, aí morreu, vai. Esse realmente, existe. Tipo assim, acabou, esquece, não vai voltar, sei lá, a gente não se fala mais, né? A trágica história, qualquer coisa assim. Pois é. Bom, alguém morreu de câncer. Alguém morreu de câncer, por excreto, que horror. Mas beleza. Mas nesse tema dark e sinistro, que, né, cabe o tema de hoje, né, que nós vamos falar de Ten Candles. Mas sim, primeiro, vamos nos apresentar, que a gente sempre esquece. Oh, meu Deus, então, eu comigo esquecendo. Aqui. o Vitor, @capivara no Twitter. E eu, o Chess, @ravena, vulgo Guilherme também, no Twitter. E vocês também podem encontrar um pouquinho das coisas que eu faço no Teatro dos Mundos, que é um canal de streaming de RPG, tem no YouTube, tem no Twitch. Vocês podem ir lá ver mais algumas coisas. Agora você já tá mais internacionalizado, né? Já tem a participação de vocês em outros jogos. De certa forma, né? Mas a casa sempre é o lugar mais aconchegante. O lugar certo, né, pra encontrar. Sempre será minha casa. Beleza. Então vamos lá, hoje nós vamos fazer um review de Ten Candles, o review naquele jeitão que vocês já conhecem aqui do Escudo do Mestre, né? Bem, a gente leu o jogo, jogou o jogo, e vamos comentar nossas impressões e nossas opiniões sobre esse sistema. Sistema esse que você provavelmente está pensando, que cacete é a Ten Candles? Mas... Então, Victor, que cacete é a Ten Candles? Não, o cara que está pensando isso, ele não é um ouvinte das antigas do EDM. Porque nós comentamos esse jogo em 2015, não, 2016, nós comentamos quando ele saiu no Zenis. Verdade. Então a gente sempre tem algum momento da história a gente falou desse jogo. Mas é o Ten Candles, né, então um jogo que foi lançado em 2015 pelo Stephen Dewey. E é um jogo que se define como um RPG de horror trágico, né? É isso que ele traz. É um jogo pequeno, um livro com menos de 100 páginas, tem 90 e poucas páginas, praticamente sem ilustrações por dentro, né? Uma capinha colorida, um joguinho bem simples, mas com uma pegada, uma proposta diferente, eu diria. Acho que até um certo ponto única, pelo menos não sei outra... outro jogo que tem uma proposta similar. É, concordo que ele é muito inovador, ele tenta coisas muito diferentes, não só com suas mecânicas, mas ele vai dar um passo além, ele ritualiza todo momento de jogo, ele cria elementos, formas de se jogar distintas, que vão além do rolar dado para resolver seus problemas. Ele tem uma proposta de design muito vanguardista, nesse sentido de fazer algo que é essencialmente um RPG, mas com uma forma, uma estrutura bem, bem distinta. Ele quebra um pouco, ele tira um pouco a coisa, quando você falou só da imaginação e dos dados, não, ele não usa bem props, só pelo prop, sabe, objetos, ele traz uma coisa um pouco a mais, tenta colocar isso. Mas vamos falar primeiro do que se trata, né? Pois então, é. O Ten Candles, 10 Velas, ele é um RPG de horror trágico. E sublinhem esse trágico, isso é importante. Trágico, trágico, trágico, trágico. Onde o objetivo é contar os jogadores, ele funciona no estilo de ter jogadores, tem mestre e tal. Os jogadores estão narrando naquela aventura, ele é feito para one shots. Estão jogando as últimas horas de vida de um grupo de pessoas. O que você sabe é que, ao final da sessão de jogo, todos vão morrer. Isso já está definido antes de você começar o jogo. Os jogadores sabem, o mestre sabe, todo mundo sabe. Não é um jogo sobre sobreviver ao horror. É um jogo onde você tenta dar significado, criar uma história, criar uma trajetória das últimas horas de vida de um grupo de pessoas numa situação extrema, né? Ah, que situação é essa, Chess? Deixa você falar situação... um pouquinho enquanto eu tomo um gole d'água. Imagina, essa situação extrema ocorre porque o livro, ele te apresenta um cenário, ele te apresenta uma base na qual você vai jogar. E nesta base ele diz que há 10 dias atrás o mundo ficou escuro. À noite o sol não nasceu, tudo escureceu, a energia ficou mais escassa, ainda existe, mas ficou escassa. E há 5 dias atrás eles vieram. E o que são eles, por que o mundo escureceu, ou qualquer coisa que vá nesse sentido, podem ou não ser o tema do seu jogo também, em conjunto com a tragédia que certamente recairá sobre os personagens jogadores. Só que dentro disso, ele vai se apropriar de algumas coisas para o jogo para tentar trazer, deixar você mais imerso nessa história, né? Como, por exemplo, as ditas velas, né? Que são um elemento muito importante desse jogo. O jogo, ele é jogado à luz de velas, e isso é importante para o jogo. É importante para o jogo que a única fonte de iluminação sejam 10 velas acesas. Esse é o número no começo do jogo. 10 velas, não menos que isso, não mais do que isso. Logo no começo da partida. Essas velas, elas vão ter a função de, lógico, dar uma ambientação, um clima, etc. Mas também, mecanicamente, elas vão influenciar no que acontece. Como eu tinha comentado no comecinho do episódio, o Ten Candles, ele ritualiza muita coisa no processo de jogar. O que é uma coisa que, de certa forma, a maioria dos RPGs acaba fazendo, em maior ou menor grau, quando tem seus próprios rituais, né? Ou que a ideia de rolar um dado crítico ou usar um escudo do mestre, tem todo um efeito ritualístico no jogo. O uso das 10 velas também tem. Você acaba sentindo esse sentimento de esperança. Não existe muita esperança, mas existe uma certa normalidade. Já tem 10 velas acesas, você está enxergando bem. Conforme as velas vão se apagando no decorrer do jogo, o ambiente vai ficando mais escuro e mais opressor. Isso é refletido nas mecânicas do jogo, a gente vai falar mais à frente. É uma coisa que, num primeiro momento, eu, quando soube do jogo, e essa ideia de ali usa 10 velas, e as velas têm uma série de funções mecânicas no jogo, eu pensei, isso pode ser um pouco gimmicky, pode ser uma coisa um pouco vazia, talvez, de significado, de função, e não é. Me surpreendeu até nesse aspecto. É, porque... Mas, Vitor, porque quais são as funções das velas? As velas funcionam assim, né? A vela, ela, ela, além de iluminar, aquecer e queimar os pelos do seu braço quando você tenta mexer nas coisas, as velas elas funcionam como um relógio dentro do jogo. Determinadas coisas que seu personagem for fazendo vão fazer com que as velas se apaguem, né? Esse momento que a vela apaga é meio que uma transição entre cenas dentro do jogo. E isso também serve como uma contagem regressiva. Quando a última vela for apagada, o jogo vai acabar. Quando vocês chegarem no momento do jogo que a última chama está acesa, todo mundo que não morreu até aquele momento vai morrer. E aí, quando acabar a última cena, a última vela vai ser apagada. Então, ela tem essa função de funcionar como um relógio, né? É um jogo que trabalha muito com esse, usando isso como um marcador do ritmo do jogo, né? Inclusive, ele tem mecânicas, a gente vai falar mais pra frente, mas ele tem mecânicas pra, tá, ok, e se uma vela apagar sem querer? Puta, deixei a janela aberta, bateu uma lufada de ar, uma vela apagou sem querer. Ele tem uma resposta mecânica pra isso dentro do jogo, né? Exatamente. Vamos a gente comentou um pouquinho desse aspecto, mas vamos voltar um pouco pra falar um pouco sobre o livro. Ele tem, antes de a gente continuar nesse aspecto, eu acho que a gente pode comentar esses detalhes conforme eles forem aparecendo no livro. Né, no livro. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que a arte do livro não é muita, né? Não tem tanta arte, mas a pouca que tem é bastante evocativa. Eu gostei, no geral. Eu sempre acho que, algo opressor. A coisa que eu mais gosto nesse livro é... dos capítulos, né? É que ele tem os capítulos, eles têm umas coisas, por exemplo, o primeiro capítulo chama Here There Is Light, né? Aqui existe a luz. E aí ele vem com um subtítulo, então tá escrito assim, a página é branca, aí tá escrito Here There Is Light, embaixo é prossiga, sobrevivente, aqui não há segredos, né? E aí o próximo capítulo é o Aqui Existem as Sombras. E aí a página está um pouco mais escura, né? O fundo da página está mais escuro, e aí está escrito, tipo, leia por sua própria conta e risco, vá com cuidado. E o capítulo final, que é o capítulo do mestre, é escrito, aqui existe a escuridão. E aí está escrito, aqui o jogador, o sobrevivente, aqui não é mais o reino do sobrevivente, o sobrevivente não tem mais lugar aqui, né? E aí e todo o fundo da página é bem escuro, tanto é que é difícil até um pouco de ler o Here There Is Darkness, o título do capítulo. Então, conforme ele segue a sua leitura, né, principalmente nos títulos dos capítulos, ele vai tornando mais claro, mais escuro e mais escuro. Então é uma decisão na maneira que você faz o design gráfico do jogo, bem interessante. Depois que você lê tudo e fala, ah, o jogo é sobre isso, e você relê, você, ai caralho, olha só, não tinha reparado, né? Uma coisinha bacana. Eu achei também muito bem bolado. O jogo como um todo, ele sabe usar essa metalinguagem muito bem, e o design gráfico do jogo certamente compartilha isso. Mas então vamos lá, vamos falar um pouco então sobre o Here There Is Light. O Here There Is Light, né, o capítulo de introdução, ele começa falando sobre o que é o jogo, no sentido de, é um jogo de horror trágico, é um jogo time-based, né, que ele fala, então você vai ter uma hora para começar, uma hora para acabar, é um jogo para ser jogado numa sessão só, é um jogo de narrativa compartilhada, né? No sentido que os jogadores vão ter um agency muito grande para criar coisas no jogo, ativamente criar coisas no jogo. Não só baseado nos dados, mas também em momentos específicos onde eles vão poder definir verdades no jogo, vão poder definir coisas sobre outros jogadores, etc., né? E fazer criar esse mundo conforme vai o jogo. O que é bem interessante no geral, né? Eu gosto bastante que ele começa, ele tem toda essa coisa ritualística, né? E uma das primeiras coisas que o livro começa, uma coisa que você faz todo turno de jogo, é que ele tem um desenho da vela e dizendo, "These things are true, the world's dark and we are alive." E aí o livro começa. Muito Eu bom, também mano. Acho que é um elemento muito, muito bacana. E ele fala como é que você tem que preparar o jogo, porque pelas suas diferenças e idiosincrasias, você acaba tendo que passar por um processo de preparação um pouco diferenciado. Por exemplo, pegar as velas, selecionar um local em que papel possa ser queimado de forma segura. Você tem que dispor as velas num círculo em volta desse recipiente, né? Exato. Exatamente. Você vai acender essas velas em uma determinada ordem e a cada X velas acesas, isso vai ajudar no processo de criação de personagem e de criação do cenário que vai ser jogado. Ele te explica como é que funciona a resolução de conflitos nesse jogo logo depois. Como é que funciona, Vitor? Você usa dados em Tenkendo? Usa, pior que usa. A resolução em Tenkendo, ele fala que você vai precisar de um pool de 10 dados, né? Na verdade, você pode usar mais, mas enfim. Seria um pool de 10 dados que talvez você pudesse diferenciar a cor, ou 10 dados de uma cor, 10 dados de outra, se fosse o caso, né? E um dado para cada jogador, né, para o número de jogadores, de uma corzinha mais diferente para você deixar separado. Quando você pede um teste de alguma coisa em Tenkendo, você pega o pool de dados que você tem, que é equivalente ao número de velas acesas, né? Então, enquanto tem 10 velas acesas, são 10 dados que você rola, 9 velas, 9 dados, etc. E você rola esse pool de dados atrás do resultado 6, né? Um 6 só significa que você foi bem sucedido naquele conflito e você tem a narrativa está nas suas mãos para definir o que aconteceu naquela cena, né? Você pode até narrar pequenas coisas a mais que aconteceram. Lembra um pouco o Shotgun Diaries nesse sentido, né? Sim. Só que cada um que você tira, cada resultado um que você tira, ele some do pool, né? Então, se você fizer a primeira rolagem do jogo, você rolar 10 dados, você tirou um 6 e dois 1s, você foi bem sucedido. Só que para a próxima rolagem, você vai tirar esses dois 1s e o próximo jogador só vai rolar 8 dados. Ou seja, a cada rolagem que você faz, o jogo potencialmente vai ficando cada vez mais difícil. E a nossa experiência foi mais ou menos por aí mesmo. Exato. Existem coisas que a gente vai falar mais pra frente, você pode recolar esses 1s, etc. Mas a base é essa. Quando você não conseguir fazer a sua cena e você não tirar nenhum 6 e não puder rolar, etc e tal, você fracassou naquela tarefa. Uhum. Quando você fracassa naquela tarefa, esse é o momento que a vela é apagada. Então, seria o corte da cena, né? Então, o livro dá um exemplo. Então, os personagens estão num esgoto, e aí você escuta um barulho estranho, você vai investigar, você põe a sua cara através de uma esquina, você põe assim o seu rosto, e aí a câmera dá aquele foco no rosto, o seu personagem está assustado, e aí tela preta. E aí quando a tela volta a ficar, tá o seu personagem correndo, ele tá olhando pra trás, ele tá com a roupa rasgada, ele tá sujo, sangrando, ele tá espaforido, coração no peito, e correndo, e aí você, beleza, o que aconteceu nesse meio tempo? É mais ou menos esse o corte das cenas. E aí quando você apaga a vela, entra uma fase de jogo, que é a fase que você vai fazer entre as cenas, né, o changing scenes que eles falam. Que é a fase de estabelecer verdades. Sim, e nesse ponto, novamente, volta essa ideia da ritualística do jogo. Porque a primeira coisa que você faz é apagar a vela, e logo depois todos os jogadores dizem: essas coisas são verdades, o mundo é escuro. O mestre fala, né? Essas coisas são verdades, o mundo é escuro. E aí, além disso, cada jogador... Na verdade, depende de quantas velas ainda estão acesas, mas a ideia é que você vai estabelecer uma verdade para cada vela acesa, não é? Para cada vela acesa, exatamente. Ok. Então, na primeira vez, vão ser 9 verdades. E aí, os jogadores podem estabelecer verdades sobre qualquer coisa no mundo de jogo, à exceção da fraqueza deles. Porque eles só têm uma fraqueza, que é a luz. Exatamente. E, né, é a única coisa que vocês não podem mexer. Então, na cena que o Victor descreveu, o jogador poderia dizer: é verdade que enquanto eu corri eu encontrei uma grade e eu fechei a grade atrás de mim. Então, o monstro que me perseguia parou, sei lá. O outro poderia dizer: a gente achou uma saída para as ruas acima do esgoto. Ou você pode ir e estabelecer verdades que não tem nada a ver com isso, que é muito interessante. Nesse ponto, é um ponto legal para os jogadores decidirem sobre o que que o jogo deles vai ser, sobre o que que essa tragédia vai ser, sobre o que que eles querem falar. Se eles querem decidir elementos da história, elementos sobre eles, se eles querem decidir. Um jogador pode, por exemplo, falar: ah, essas coisas são verdades. A luz nessa cidade acabou quando eles atacaram a usina hidrelétrica, sei lá. Eles, você pode definir coisas como: eles se alimentam de sentimentos, eles comem o medo, sei lá, você pode decidir qualquer coisa nesse sentido, e é uma parte muito interessante do jogo. Exato. E aí, quando todos os jogadores falaram cada um a sua verdade, todos os jogadores falam a última verdade, que é: e nós estamos vivos. Então começa com essa fase, mas essas coisas são verdades, aí ele vai estabelecer uma série de verdades, né? O mundo é um lugar escuro, aí vem uma verdade de cada jogador e termina com a verdade final: e nós estamos vivos. Fica com isso em mente, dessa verdade final. Mas beleza, mas nesse jogo, nesse jeito tão diferente, o que é o seu personagem? Como é a sua ficha, né? O que que representa o seu personagem nesse jogo? E aí, novamente, um elemento diferente e criativo do jogo, né? Então, você vai criar traits sobre o seu personagem, você vai criar uma série de fatos e descrições sobre eles, e tudo isso é ritualístico. Então, o jogo começa, você vai acender 3 velas, e aí, isso, quando você acender as 3 velas, você vai escrever o trait do seu personagem, que você é o que, Vitor? Você vai escrever 2 traits, você vai pegar, você não tem uma ficha de personagem propriamente dito, mas o jogo fala pra você ter uma pilha de cartões, o que quer que seja, né, um pedaço de papel menor, papelzinho, de preferência, etc. Que queimem fácil. De preferência que queimem fácil. Que você vai escrever, um você vai ter um vício, um você vai ter uma virtude. Uma virtude seria qualquer coisa que vai mais resolver problema do que causar problema. Então, seu personagem é sortudo, bonito, forte, sei lá, qualquer coisa que você imaginar aí, que seja uma vantagem, né, uma virtude, inteligente. E o vício é qualquer coisa que vai causar mais problemas do que solucionar. Então, se ele é amedrontado, se ele é ganancioso, se ele é mesquinho, se ele é viciado, se ele tem uma fobia. O livro fala para você ser você tem que ser uma palavra só, um adjetivo, e você ser o mais genérico possível na criação desse termo. Eu me lembro que no nosso jogo, um que eu criei, né, e eu achei interessante dos vícios, era compaixão. Porque num cenário como esse, compaixão é uma coisa extremamente perigosa. E é uma coisa que vai te atrapalhar mais do que vai te ajudar. Só que tem o twist da criação isso dos me traits. Pegou de calça curta foda pra caralho. Que é, você, agora que você fez essas duas fichas, você vai passar a ficha da sua virtude pro jogador à sua esquerda, e a ficha do seu vício para o jogador da sua direita. Então, na verdade, você estava criando os vícios e as virtudes dos outros. Você não estava criando os seus próprios. É por isso que o termo tem que ser o mais aberto possível, né? Eu quero jogar com um policial, sei lá, o que quer que seja. E você quer saber atirar, né? Então, um negócio como atirador, por exemplo, não seria tão bom, mas talvez uma virtude como perigoso já sirva bem melhor, porque você abre essa opção para outros jogadores fazerem, e você pode, às vezes, encaixar naquela ideia original que você tinha do personagem os papéis Exatamente. Que você ia receber. Exatamente. Mas é o primeiro twist. E para que servem os traits? Os traits permitem que você rerole os uns que saiu na sua parada de dado. Então, você jogou a parada de dado, você tirou 4 uns. Vai ficar 4 dados a menos para a próxima rolagem, próximo jogador. Ou você rolou, deu 4 uns e você não tirou nenhum 6. Você gasta, e quando você gasta, você queima o seu trait. Então, você literalmente pega um pedacinho de papel, coloca na chama e coloca no recipiente, ele vai pegar fogo. E quando você faz isso, você rerola os uns que saíram, e aí o que continuar um, beleza, sai algum 6, ótimo, né? E esse gesto também simboliza o que o seu personagem está disposto a perder para continuar vivo. Exato. A exigência é que aquilo, aquele vício ou aquela virtude, ele esteja na narrativa de como você conseguiu passar naquele teste. Então, ele não precisa ser o motivo de você passar, né? Por que que eu sou, como eu sou ganancioso, eu vou conseguir passar nesse momento? Mas você pode até, por exemplo, descrever uma história, como eu sou ganancioso uma vez, e contar uma história do seu personagem, um mini flashback, quer que seja, que justifique o fato de você estar sendo bem sucedido naquela tarefa, naquele teste, por aí vai. E uma vez queimado o trait, você não tem mais aquele trait. Uma hora que você queimou a virtude, você não tem mais a virtude para colocar ali, você não tem mais o vício. Seu personagem está sendo consumido por aquela situação, né? E é bom dizer que o seu personagem não é só a sua vício e a virtude, tem mais. Não, sim, a gente vai colocar, a gente vai indo aqui na criação. A gente tá indo na criação desse jeito porque a criação de personagem é um ritual à parte, assim, sabe? Sim, e ele é interessante porque como você começa acendendo com todas as velas apagadas e você vai criando, ele ajuda você a ter um processo para colocar todo mundo no mindset do jogo. Porque um problema que eu e o Chess já falamos aqui, a gente já conversou disso várias e várias vezes, é quando você está jogando um jogo de terror, ou um jogo que tem mais tensão, etc., como você colocar todo mundo naquele clima, né? E eu acho que tem Kados, ele tem uma coisa interessante que ele faz isso, não só pelo fato que você joga no escuro, a luz de velas, mas essa é como uma passagem, entendeu? É como se você estivesse aos poucos saindo daquele lugar e entrando no jogo. E não é abrupto, ok, vamos aceitar, vamos jogar. Apaga as luzes, você estava há um segundo atrás, estava vendo vídeo no YouTube com seu colega, e agora você já tem que estar no mindset do jogo. Não, você tem você vai aos poucos, criando vício, virtude, acendendo vela, não sei o que lá. Quando você termina o processo, você já está bem mais aberto aquele clima do jogo de terror, de tensão, de tragédia, do que quando você começou. Exatamente. E como eu acho legal também esse paralelo entre as velas irem se acendendo conforme os seus personagens vão sendo criados, né? Representam esse momento de esperança, essas pessoas ali, e conforme vão apagando, eles vão chegando ao seu fim. Isso é bem interessante também. E qual é o próximo passo na criação? O próximo passo é a leitura do módulo do jogo, né? O jogo, ele, apesar de ter esse cenário genérico, ele tem no final dele dois apêndices, né? Que mostram cenários possíveis de jogo, que eles chamam de módulos. Os módulos são um mini cenáriozinho de jogo que dá um norte pro seu personagem. Ele dá uma situação, ele dá meio que um objetivo e dois ou três pontos que podem ser explorados durante o jogo. Então, para vocês terem ideia, um dos módulos que tem é há 10 dias, quando tudo ficou escuro, a gente se abrigou na prefeitura dessa pequena cidadezinha, e aí há 5 dias atrás eles vieram e as pessoas começaram a sumir ou morrer ou o que quer que seja. E agora a gente está aqui, a gente recebeu antes do rádio acabar as pilhas, a gente perder a comunicação, a gente viu uma mensagem de uma base militar que tem perto daqui, falando que eles têm lugar, que eles têm um refúgio, eles têm comida, eles têm proteção. Então a gente tem que ir lá, mas para isso a gente precisa atravessar a cidade, atravessar uma ponte, atravessar uma floresta e aí chegar na base militar. Então ele fala isso, ele dá um texto para você ler para os jogadores, que é um texto bem evocativo, né? E aí você já sabe mais ou menos, ok, essa é a situação que a gente vai jogar, esse é o módulo que a gente vai jogar, né? E tem módulos bem... O final do livro, as últimas 20 e poucas páginas do livro, mais ou menos, são descrições desses módulos. Vários deles se inspiram em tropes de terror clássicas, né, como as pessoas estão abandonadas num barco, são os últimos cientistas atrás de uma cura, ou de uma solução para esse problema, são sobreviventes que têm que atravessar uma cidade. Eu achei eles, em geral, bastante interessantes, alguns mais do que outros, na verdade, seja dito, mas, no geral, eu achei que todos eles contribuem para a ideia do jogo. O jogo ele foi financiamento coletivo e existem uma das metas que eram apêndices de convidados, né? E aí eles expandem um pouco a ideia do jogo, colocando elementos de ficção científica, cenários de fantasia. Ele expande um pouco para você poder usar essa ideia em outros lugares, né? Mas a gente até fala um pouco quando chegar lá no fim. O próximo passo é a criação do conceito, né? Uhum. Que o conceito, basicamente, é o nome, a aparência e um conceito do seu personagem em poucas palavras, né? Falar, é um homem de meia idade, um advogado aposentado. Pronto, acabou, entendeu? Coisinha pequena assim, que vai ser mais ou menos, já vai definir o que é o seu personagem para aquele momento, né? Exatamente. Uhum. E é legal, porque você acaba tendo que criar um conceito baseado nos traits que você recebeu, e acaba criando personagens que talvez você não pensaria se o processo não fosse feito dessa forma. É bem diferente. O próximo passo, e aí você acende mais 3 velas, então agora são 6 velas acesas, é você planejar o momento do seu personagem. Que é uma coisa que quando eu li para mim ficou muito clara, mas quando a gente foi jogar, talvez não tenha ficado tão clara para alguns jogadores. E foi uma coisa que a gente balancei um pouco, mas o que é o momento? O momento é uma situação, uma cena que você quer que aconteça com o seu personagem, você vai tentar ativamente chegar naquela cena, ou guiar a história para essa cena acontecer, e ele é o momento no qual o seu personagem pode encontrar ou não a esperança, né? Então você escreve no papel, eu encontrarei a esperança quando. E aí você coloca um texto, alguma coisa que... Uma condição, coisa, né? Que... Então, eu encontrei esperança num momento de oração na quietude de uma igreja. Ou quando um deles estiver morto aos meus pés. Ou quando a verdade sobre por que os céus escureceram me for revelada. Ou quando eu encontrar a minha irmã, viva ou morta. O interessante é que você escreva essa condição de maneira que... ela existe a possibilidade dela dar certo ou errado, porque ela vai ser dependente de uma rolagem, e você tem de criar uma condição que possa acontecer dentro do jogo, ou que você tenha como trabalhar essa condição dentro do jogo, né? Ela seja talvez não uma situação muito específica, mas talvez um pouco mais genérica, como você puder colocar. A gente teve bons e maus exemplos dentro da nossa partida, né? Eu concordo. Eu acho que a ideia do momento ela é muito interessante, mas ela é uma coisa que ou você tem que ler o livro para pegar, ou você tem que já ter jogado uma vez para entender. Porque ela é pouco intuitiva, é uma coisa um pouco diferente de se pensar. Especialmente porque, isso vai vir um ponto depois, né? A ordem que você põe seu momento na sua pilha de coisas é relevante. Então, o momento ele ajuda você ele, de certa forma... Eu acho que a função dele é dar o pacing do jogo, em muitos aspectos. Garantir que todo mundo esteja buscando realizar o seu momento e que eles vão acontecendo em momentos distintos e interessantes para os jogadores. Só que, sem saber como é o flow do jogo, muita gente acabou nunca conseguindo fazer um momento ou criou momentos muito específicos que nunca puderam ser realizados. Ou criaram um momento em que conduziram a história de tal forma que quando o momento aconteceu, o momento não era a carta correta, então ele não serviu pra nada. Ou deixar o momento passar, aconteceu também. Uma coisa que eu acho que muda, o livro não, né, ele não é específico sobre esse ponto, ele não fala que você não pode, e tem jogos, tem gameplays, partidas que você pode ver aí no YouTube, principalmente, porque é um jogo que, lógico, o visual dele é muito importante você ver a cena das pessoas na mesa jogando, né, talvez um áudio só perca um pouco da experiência, com certeza perde a experiência, mas enfim. Uma coisa que tem é que talvez seja interessante que as pessoas lessem um momento umas para as outras, né, porque se de repente o meu momento é o próximo a acontecer e todo mundo sabe que o meu momento vai acontecer, a ideia é que os jogadores também trabalhem em prol daquela situação chegar, entendeu? E talvez se mais pessoas souberem a sua situação, quando chegar uma hora que, ó, pode ser que agora deu o trigger, desencadeou o seu momento, e talvez você não tenha pescado isso na hora, você não tenha sentido, e aí outro jogador fala, ó, agora é uma hora que podia rolar, tal, né? Isso aconteceu na nossa mesa, né? Um jogador que chegou uma hora, passou, e aí depois quis acionar o momento, a gente falou, não, mas esse agora não é a hora certa, não tá legal. Mas por que você não falou antes? Porque lá atrás era perfeito. Ah, pô, eu não sabia, não achei. E aí, entendeu? Ficou, perdeu-se um pouco isso. Também aconteceu o que o Chess falou, pessoas que colocaram momentos que eram muito específicos, assim, talvez do fim do jogo, de uma coisa que o jogo não estava se encaminhando para isso, e não souberam trabalhar nas entrelinhas. Às vezes pegar a frase que eles escreveram e achar um duplo sentido para ela, tentar trabalhar de outro jeito. O jogador ficou travado. Ele se travou num looping, né? Ele não podia. Ele tinha que fazer um momento, não podia sair do momento, e isso prejudicou a experiência, com certeza. Mas para que serve o momento? O que acontece quando você passa no momento, né? Bom, quando você encontra o seu momento e você tem que fazer... Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas quando você desencadeia o seu momento, você tem que fazer um teste. Sim. E se você tiver sucesso nesse teste, você encontra esperança, você encontra algo dentro de você que faz você acreditar um pouco mais, e você recebe um dado diferenciado, né, de outra cor ou qualquer coisa assim, que pô, ele garante que só você rola, e que garante um sucesso caso você tire um 5 ou um 6. Uhum. Se você falhar nesse teste, então o seu momento, na verdade, te revelou uma situação em que você perde a sua esperança em vez de recuperá-la. E aí eu não me lembro qual que é o efeito mecânico de cabeça. Não, simplesmente você perde o dado de esperança, você não vai ter ele mais, e é uma falha, você vai apagar uma vela de qualquer jeito. E apagar a vela, né? Isso. Okay. Uma coisa que a gente não falou, mas é... então esse jogo o mestre não rola dados? Não, o mestre rola. O mestre rola para cada desse pool de 10 dados. Cada vez que esse pool diminui, esse dado vai para o mestre. Então, na primeira vela tem 10 dados, todo mundo joga 10 dados, o mestre não joga nenhum dado. Quando está com 9 velas, então vocês jogam 9 dados e o mestre rola um dado. Mas esse dado não está falando se você falhou ou não. Se você tirar um 6, você conseguiu o seu intento. O número de 6 rolados entre você e o mestre é para definir quem é que vai ter o domínio da narrativa naquele momento. Então, se numa rolada que o jogador rolou 5 dados, o mestre rolou 5 dados, o mestre girou mais 6, né, dados com a fase 6 do que o jogador, o mestre vai narrar como é que aquilo sucedeu. Ele vai ter o controle da narrativa para aquela ação. Que geralmente vai tender a guiar para uma coisa negativa, né? Exatamente, para ir para um lado que as pessoas não estão... não querem, o que vai causar complicações a mais. Uhum. Passando o momento, então, deixando o momento... Você... De lado, nós vamos para o Brink. Que é o momento, em que você acende mais 3 velas. Mais 3 velas são acesas, 9. E aí você vai fazer a última carta para o seu personagem, que é o Brink. O Brink, o que que é? Ele é o momento... ele significa o que o seu personagem estaria disposto a fazer, a atitude extrema que ele estaria disposto a tomar para continuar vivendo ou para conseguir seus objetivos, o que, que ele está disposto a sacrificar para aquilo. Só que o Brink ele também tem uma chave, né? Você não escreve o Brink do seu personagem. O jogador da sua esquerda escreve o Brink do seu personagem e começa escrevendo assim: eu vi você e aí alguma coisa, entendeu? Eu vi você matar fulano para se salvar, por exemplo. E isso é uma verdade dentro do jogo. Então, aquele personagem que escreveu viu o seu personagem tomar aquela decisão, fazer aquilo. Exatamente. Ah, mas ele você não... também... Fala, pode falar. Não, você comentou que você também pode criar um Brink que tenha a ver com eles. Uma pessoa em específica vai fazer. O jogador que tiver à direita do mestre vai fazer o Brink que tem a ver com eles. Vai falar, eu vi eles alguma coisa. E esse é um dos momentos que você define sobre o que vai se tratar esse jogo, né? Então, eu já vi eles sugarem o sangue de alguma pessoa, entendeu? Então, você já define, então são criaturas que sugam o sangue das pessoas. Você não pode definir uma desvantagem, como a gente falou, a única fraqueza deles é a luz. Mas, por exemplo, no nosso jogo, o jogador definiu, eu já vi eles possuírem aqueles de espírito fraco. E aí, beleza, a gente já sabia que a gente estava jogando com criaturas capazes de possuir aquele espírito fraco. Ok, dentro desse tema a gente vai ter que trabalhar. Ou melhor, o mestre e o jogador que escreveu sabem isso, né? Exato. E o jogo fala que você não precisa manter segredo. Ah, o que, que impede que eu conte isso no começo? Ah, eu vi que o personagem de fulano matou alguém. O que, que impede que eu já fale logo no começo? Nada te impede. Se você achar que é isso que seu personagem quer fazer, que é isso que é mais interessante pro jogo, ou pra aquela cena, ou pra criar o drama, o que é melhor pra narrativa, então faça. Já começa o jogo falando. Não, você não fala nada que eu vi você matando o ciclano. E no nosso jogo esteve um momento bem interessante com um dos Brinks, né? Teve. Que um dos personagens era uma freira, e todo mundo, né, confiava na freira, a freira era de boa, e em determinado momento o grupo estava separado, estava a freira... E um. Era o freira e o pai de família, se não me engano? Enfim, não vou me lembrar exatamente agora, mas eu acho que era. Não, era a freira e o golpista. E o golpista, A freira e o golpista estavam separados do grupo, enquanto um trombadinha e o pai de família estavam em outro lugar. Em determinado momento, o trombadinha comenta: olha, eu vi a freira uma vez alimentando eles. E nessa hora, o cara que tava sozinho com a freira falou, ih, caralho. Não, aí foi um momento que aí todo mundo travou o cu, né? Falou, caralho! E ficou muito de filme, foi muito cinematográfico, assim. Foi um momento bem interessante mesmo. Uhum. E aí, isso... E aí o que acontece, pra que serve o Brink, né? Ah, sim. Quando você... quando você chega... O Brink é a última... A última carta que você tem, né? Ele é o último nesse papel ponto, da sua pilha. A gente fala um pouco sobre como é que essa ideia dos stacks. Ah, pode falar. Porque, então, uma vez que você tiver todos esses papéis, ou seja, o trait, né, a vantagem e o vício, o seu momento e o seu brink, o seu tema, né, o seu conceito não é usado para isso, você vai e faz uma pilha com esses papéis. O brink tem que ficar por último. O momento, só uma pessoa pode ter ele como primeiro. O resto você pode misturar como você quiser. E você, quando for queimar esses papéis, você tem que fazer na ordem. Então, se o seu vício estiver em primeiro lugar, você vai ter que primeiro usar o seu vício antes de poder usar o seu momento, por exemplo, se ele estiver em segundo lugar. É por isso que a gente comentou que na hora de pensar o momento é importante levar esse tipo de coisa em consideração para garantir que ele não... ou tentar garantir que a situação do momento não aconteça quando ele não é a carta que você tem disponível. Se for, o momento não acontece. Se não for, no momento não acontece. Exato. E o brink é o último. Então, e o brink tem isso, seu último. Voltamos ao brink. E aí, quando você chega no brink e você já queimou tudo, seu personagem está no limite. No limite. Então, ele só tem o brink. Toda vez que você fizer uma rolagem, que você não for bem sucedido, ou que por algum motivo você quiser rerolar os dados, você escolhe abraçar o seu brink. Então, você pega aquilo que está escrito lá, a sintonia daquilo, né? Então, aquilo de pior, de mais extremo que o seu personagem tem. Você toma uma atitude baseada naquilo e aí você pode rerolar todos os dados, não só os 6 que você tirar, todos os dados. E aí você vê, se você tirar um 6, se você tiver um sucesso, você ainda mantém o seu brink, você ainda está nele, né? É uma coisa que pode perdurar. Mas se você tiver uma falha, você queima o seu brink e aí você... Não morreu, claro, mas assim, acabaram os recursos do seu personagem. Ele só tem uma última coisa pra queimar, que é a própria vida. Exatamente. E aí, no momento final da criação de personagem, você determina o seu inventório, os seus suprimentos, o que, que você tem com o seu personagem. E basicamente o que você tiver no seu bolso quando o jogo começa. Isso é bem legal. Interessante também. Segundo jogo de terror que eu vejo com essa premissa, né? É bem legal, bem simples, né? Você lembra daquele The End of the World, acho que é esse o nome? Ele é com isso também? É, eu lembro, isso era o que tinha, é da Fantasy Flight, tem 3, 4 cenários diferentes. Isso. É a mesma coisa, você começa com o que você tiver no bolso. Uhum. E aí você acende a última vela, apaga as luzes e o jogo começa. Então assim, é todo um... Isso que eu acho legal, que é todo um rito que você faz, né, pra você entrar no jogo. E aí, cara... Falando um pouco da nossa experiência do jogo enquanto a gente comenta as próprias regras, né? Eu gostei muito dessa criação de personagem, né? Do jeito que ela se coloca. Ela é quase um jogo em si, ela é muito climática, é bem legal você ir acendendo as velas e falando pros jogadores e todo mundo super concentrado. E é o momento que tem... lógico, eu acho que a mágica se perde talvez pela segunda vez que você for fazer, porque você já sabe que você vai ter que trocar e tudo. Mas o primeiro momento, olhar na cara deles quando, ok, agora troquem os papéis e todo mundo, putz, né, fica com aquela coisa meio... E aí quando você pega o papel do cara do seu lado e olha o que aconteceu, né? Ah, e tem mais um detalhe, né? O jogador que tiver à esquerda do mestre, ele também vai ter um brink diferente, né? Que o brink dele não é que o outro jogador viu, é eles viram você fazer alguma coisa, né? Então as criaturas, uhum, o que quer que seja, viram aquele personagem fazer alguma coisa. E isso também é uma coisa bem legal pro jogo. Mas, assim, eu achei bem divertido. A coisa que eu acho que poderia ajudar talvez fosse isso. Talvez seja o moment todo mundo lê uns pros outros. A gente manteve meio segredo o que era o moment entre nós, né? Não o brinque tem que ser secreto, mas o moment acho que você podia conversar. E agora, tendo jogado uma vez, eu tenho muito mais ideia do que é um momento ruim e um momento bom. Sim. Então eu poderia guiar certeza o meu jogador mais, falando, olha, esse momento não tá legal, vamos reescrever, vamos deixar dessa maneira. Acho que foi um aprendizado que teve aí depois de uma sessão de jogo. E aí começa o jogo propriamente dito. E quando ele começa, ele tem mais um pequeno ritual que é muito interessante. Os jogadores, eles vão deixar uma mensagem, uma última mensagem, porque eu não me lembro se a gente comentou até agora, mas o Tenkendos, ele parte de uma premissa em que todos os personagens vão morrer. Sim, falamos. Falamos? Okay. Começamos falando. Foi mal. Não é que eu não estava prestando atenção, veja bem, tem memória. Você estava jogando Final Fantasy? E foi? Você estava jogando Final Fantasy? Não estava. Não estava, tá bom. O escudo do mestre, eu estou totalmente dedicado à produção do... Talvez estivesse no Twitter, mas... Não, brincadeira. Um episódio a cada ano bissexto e o cara jogando Final Fantasy. Mas enfim, o primeiro momento, então, é o último ritual a ser feito. Os jogadores, eles vão pegar alguma coisa para gravar a voz. Qualquer smartphone hoje em dia consegue fazer isso, né? Enfim, não é difícil. E cada personagem vai deixar uma mensagem que pode ou não ser encontrada no futuro por outros sobreviventes ou outras pessoas. E essa mensagem pode ser qualquer coisa que os jogadores tiverem afim. Pode ser uma mensagem de pedido de ajuda, uma despedida, algum foreshadow do jogo, enfim, qualquer coisa. E isso aqui vai ser importante porque essa mensagem gravada vai ter um uso mais pra frente, no final do jogo também. Uhum. E esse é um momento bem legal, porque vocês gravam a mensagem todos juntos, e depois quando essa mensagem vai ser tocada, como ela é a primeira coisa que você gravou antes do jogo começar, é engraçado ver como é que ela se relaciona com o que vai acontecer durante o jogo, né? Naquele primeiro momento que você grava, ela tem um significado, e mais tarde, quando você escuta a mensagem de novo, o significado é outro, ou você vê em luz de tudo que aconteceu, você fala, puta merda, olha só. Acho que exatamente ajuda no tom, né? E é legal, porque é uma mensagem que os próprios personagens estão gravando, né? Deixando pra quem quer que encontre, né? Um último testamento, uma última mensagem. Enfim, pro futuro. Pro futuro. E daí pra frente o jogo segue mais ou menos como um RPG tradicional. Normalmente, naqueles cenários que a gente comentou, né, que a gente escolhe no começo do jogo, o que os sobreviventes estão fazendo, esses cenários costumam ter algum tipo de objetivo, alguma coisa que os jogadores querem fazer, chegar até a base militar, descobrir o que está acontecendo com o navio, enfim, sempre tem alguma coisinha que vai motivar esse início, vai dar aquele empurrão para os jogadores saírem da inércia. Sim. A partir daí, o jogo ele se conduz mais ou menos como um RPG tradicional. O mestre vai descrever situações, os jogadores, o que eles estão fazendo, os conflitos vão surgir, aquelas rolagens vão ser usadas para resolver esses conflitos, e conforme os jogadores forem falhando, vão se apagando as velas, estabelecendo as verdades, o jogo vai seguindo. E quanto mais velas são apagadas, mais difícil é o jogador ter sucesso, porque é um número menor de dados e maior o número de dados do mestre, então maior a chance de mesmo você passando no teste alguma coisa ruim acontecer. E isso que vai dando o ladeiro abaixo do jogo, né? O jogo vai despencando. E no nosso jogo isso é uma coisa muito interessante. A primeira vela demorou bastante pra apagar. Uma hora, mais ou menos. Uma hora. Uma hora de jogo, vela mais ou menos. Apagar. As outras foram tipo pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E cada vez mais rápido. E isso dá uma sensação interessante. No começo do jogo você tem as coisas mais ou menos sobre controle. Você tem alguns recursos, você tem alguma fonte de luz, você tem as suas cartas para queimar, você tem 10 dados para rolar, você vai ser bem sucedido na maioria das coisas que você fizer. Lá no final, você tá agindo já em desespero, e você já sabe que as chances de sucesso são muito baixas, enfim. A primeira vela, ela é basicamente a primeira metade de um filme de terror, né? É verdade. Uma primeira metade onde você conhece a situação, tá tudo mais ou menos sob controle, e aí você aos poucos vai sendo apresentado que a situação vai piorando, vai piorando, vai piorando. O jogo fala pra você não ter pressa em mostrar eles, então você pode seguir uma estratégia meio alien, sabe? Você vai aos poucos desenvolvendo, aí até que finalmente vai começar as coisas a acontecer, e quando elas começarem a acontecer, aí vai ser ladeira abaixo. Essa parte do ritmo é bem interessante nesse jogo. Sim, talvez uma das melhores coisas sobre esse jogo. Eu achei que é a forma como... Eu digo que toda aventura é de tudo bom... sistema de RPG que lida com o terror, ele tem que ter uma maneira mecânica de representar essa ideia de que o seu personagem, quanto mais o jogo dura, ele fica menos competente. E o Ten Candles é muito, muito bom com isso. Não só, enfim, e às vezes não é só uma questão da competência do personagem, o mundo fica mais perigoso. E isso é representado pelo apagar das velas e pelo número de pelas dados. Pelas verdades que você vai criando, porque você vai criando, invariavelmente os jogadores vão criando verdades que vão afundando eles cada vez mais, né? As pessoas compram o espírito do jogo e vão criando coisas cada vez piores e situações cada vez mais difíceis, né? E, eventualmente, quando a última vela for apagada, temos o momento final do jogo. Aí você vai... Sim, você vai ter o momento final do jogo que é quando você chega na última vela, você não fala a verdade. Na verdade, todo mundo fala uma única verdade, que é e nós estamos vivos, né? Você rola a última... Então, enquanto a última vela estiver acesa, você tem que contar... eles chamam de last stand, né? Teoricamente, é a última resistência dos personagens contra o ataque deles, ou o que quer que seja assim. E esse é o momento que você sabe que você vai ter que guiar a história para a morte do seu personagem. Aí você vai jogando e vai rolando dados, etc e tal, e depois que todos os personagens morrem, que acaba, o mestre apaga a última vela e ele fala: essas coisas são verdades, o mundo é um lugar escuro. E acaba o jogo. Então, os jogadores falam: nós estamos mortos, não? Não, não. Essas coisas são verdades. É verdade. E o mundo é um lugar escuro. Então a única verdade que sobrou é: o mundo é um lugar escuro. Ninguém mais está vivo, né? Os jogadores não falam mais nada. E esse é o momento que é um momento poderoso dentro do jogo, assim. Porque todas aquelas cenas falando: ah, nós estamos vivos. E é aquele momento que você termina... E o jogo fala isso. Fale essa última frase, apague a luz, fale essa última frase e pare. Dê um tempo para os jogadores digerirem o que aconteceu. Absorver Exato. Aquilo, sabe? Dar uma respirada e absorver aquilo que aconteceu. E aí, como o último pedaço do ritual, o último pedaço você toca a gravação que o pessoal fez lá no começo. Que é um momento bem legal de você ver tudo o que aconteceu e trazer aquilo à tona, né? Ver como é que... o que ficou, o que não ficou, como as pessoas fizeram, como continuaram, coisas que não foram nada daquilo, coisas que encaixaram super bem. E tem algo de muito poderoso em depois de uma sessão assim, você ouvir a sua própria voz falando alguma coisa que você sabe que se tornou vazia no decorrer daquele jogo. Foi uma sensação bem, bem forte, assim, eu não vou dizer nostalgia, sabe, mas daquele... bateu um pouco aquele tipo, puta cara, que... Que dá aquela sensação de inocência perdida, sabe? Que bad, né? Pois é, dá uma bad. Foi bem interessante essa parte também. Então vamos falar um pouco da nossa experiência com o Ten Candles, quando a gente jogou o Ten Candles. A gente falou, deu um por cima das regras, a gente comentou parte das nossas experiências. Agora acho que a gente pode falar um pouco mais das nossas conclusões e o que nós achamos que essas experiências... se foi uma experiência positiva, não foi? Onde ela foi positiva, onde não foi, enfim... nessa parte do review. E aí, Victor? Cara, assim, ele é um jogo... é um jogo que eu gostei de jogar. Eu acho que é mais do que um jogo propriamente dito. Eu já joguei jogos melhores. Eu já joguei jogos de terror melhores. Eu já joguei aventuras no geral melhores. Então, assim, foi a melhor aventura que eu já joguei na minha vida? Não foi. Mas ele é uma experiência, né? Jogar Ten Candles é uma experiência. Só ele vai te trazer aquilo. É um RPG completamente diferente de tudo que você está acostumado. Por mais que você esteja achando que ah, é só uma gimmickzinha, ah, não sei o que, não sei o que lá. Cara, tudo desse jogo é tão calculado para deixar você, sabe, para criar o clima, te colocar ali dentro, etc. Então, acho que o mais gostoso disso foi a experiência. Aquela experiência que você... Lógico, né, você tenta a primeira vez, você fala, pô, tem coisas para melhorar, mas... Eu acho que mais do que um bom jogo de RPG, eu diria que é uma boa experiência de RPG, o Ten Candles. Sim, isso é uma verdade, assim. Eu concordo com muitas suas colocações de... Eu joguei jogos melhores, eu tenho alguns probleminhas com ele e tudo mais. Mas é uma experiência que vale a pena. Eu nunca joguei nada parecido com Ten Candles. E eu jogaria de novo se me convidassem, mas... Não é um jogo que eu tô morrendo de vontade de jogar de novo, mas eu estou muito feliz que eu joguei ele uma vez. Eu acho que, assim, ressalvas com o jogo, eu acho que talvez a maneira como você rola os dados no jogo, eu acho que poderia talvez ser diferente. Eu acho que eu gostaria que cada rolagem realmente tirasse alguma coisa. A gente teve, principalmente com o Chess, que é um cagado sortudo do caralho, teve muitas cenas dele rolar e tirar tipo 1 milhão de 6 e nenhum 1, entendeu? Rolava 10 dados e ele não tirava. Eu sou o oposto, né? Porque eu fiquei rolando como mestre, rolando 9 dados e não tirava nenhum 6. Não tirei um 6 com 20 mil rolagens que eu fiz no jogo. Mas eu acho que no momento que isso acontecia, e não tinha nenhuma consequência, não precisava queimar nada, não se perdia nenhum dado. Eu achava que era um negócio... Eu me via, às vezes, tentando forçar uma rolagem, eu pedi uma rolagem naquele momento, porque eu queria que as rolagens acontecessem, porque as rolagens vão ditar o ritmo do jogo, né? Exato. É através da rolagem que eu vou apagar as velas, é através da rolagem que a gente vai poder definir mais coisas. Então, eu acho que talvez isso fosse uma coisa que eu fiquei pensando se todo momento que você for rolar, você, independente do resultado, você perde um dado. Eu fiquei patutando coisa, não sei se eu faria, não estou dizendo que eu mudaria isso se eu mestrasse uma próxima vez, mas talvez uma crítica que eu tivesse no jogo é um pouco com relação às jogadas. Não sei se você sentiu isso como jogador. É, um pouco, mas eu acho que, assim, eu concordo, mas de certa forma isso acaba contribuindo pro esse clima de ladeira abaixo, conforme as coisas vão se... Porque no final das contas é muita sorte, e varia, vai variar todo o grupo, né, 10 dados, a chance de você ter sucesso é muito alta e tal, mas eu não acho que exatamente isso tenha sido tanto... Eu acho que foi um pouco um problema, mas acho que foi mais uma anomalia estatística do que qualquer coisa. Porque uma vez que o número de dados começou a diminuir, aí, cara, teve vela que apagou em 2 jogadas, sabe? Isso, o negócio foi bem rápido. A gente nem se recuperou da última e apagou uma, né? Verdade, verdade. A minha principal crítica ao jogo tem a ver com ritmo. Não exatamente com ritmo, mas tem a ver com motivação. Isso é uma coisa que a gente discutiu no dia e depois de pensar sobre um pouco o tema, eu mudei de ideia sobre algumas coisas. A princípio, eu achei que essa ideia de saber que todos os personagens vão morrer era ruim, porque eu achei que o jogador poderia ficar desmotivado. Teve um momento no nosso jogo que ele ficou meio barrigudo, assim, né, que as pessoas ficaram indo de um lado pro outro meio sem saber o que fazer, quando um objetivo claro que a gente tinha no jogo, que era ligar os motores da casa de máquinas, não deu certo, ou deu certo depois, né? Eu fiquei pensando, poxa, será que se eu não tivesse o objetivo de sobreviver, esse tipo de coisa não estaria melhor, né? Mas aí, depois de pensar sobre o assunto e conversar com os jogadores, e com os outros jogadores, né, com o Victor, o pessoal que jogou no dia, eu concluí que não. A ideia de morrer no final, e isso ser um jogo sobre tragédia, é muito importante. Mas, para que essa tragédia tenha significado, é importante que os jogadores o tempo todo estejam tentando conseguir fazer alguma coisa. Se esse alguma coisa vai ser conseguir contar a história que eles querem contar da tragédia daquele personagem, por consequência, encaixar o momento na hora certa, tentar guiar o jogo por esse lado. Ou até porque as mecânicas do jogo reforçam isso, né? Você tem que querer ter um sucesso, senão não tem por que você queimar a vela, queimar os seus atributos e coisa e tal. O jogo, se ele te dá recursos para gastar para que você obtenha sucessos, ele tem que, bom, você tem que querer sucessos. E o que, que você pode querer sabendo que o seu personagem vai morrer de qualquer jeito? É essa ideia de, ou da história de tragédia que ele tem, ou de um legado. A gente conversando lá sobre, por exemplo, o cenário dos médicos e cientistas e coisas e tal. É, isso me lembrou um pouco. Cura, né? Exato, uma cura, uma solução. Isso me lembrou um pouco o final, um dos finais que, daquele filme do Will Smith, sabe? Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda. E esse filme tem vários finais no DVD, né? E um dos finais, se eu não me engano, ele desenvolve a cura, mas ele precisa se matar pra resolver lá e ele deixa uma gravação dizendo que ele encontrou a cura. Mas ele morre no processo, e eu fiquei com isso na cabeça. Isso é uma história essencialmente trágica. Aquele grupo de cientistas conseguiu algo grande, deixaram um legado, eles arrumaram uma cura, e talvez alguém algum dia descubra, mas eles morreram no processo, no momento em que ele está perdido. Ou então no cenário que a gente jogou, que era o cenário do barco, tinha um plot point que era um barco chegar até uma ilha, e a gente podia impedir esse barco de chegar nessa ilha. Isso foi pouco abordado no jogo que a gente jogou. Mas talvez se tivesse sido um pouco mais, talvez desse esse sentido para a morte desses personagens. Ainda que fosse uma tragédia e tá bom, eles impediram o barco de chegar, mas o que isso muda no final das contas? Não muda nada, talvez, no grande cenário das coisas, mas para aquelas pessoas que morreram, talvez signifique alguma coisa. E se elas falharem em fazer isso, dá ainda mais tragédia pro jogo do que ser uma coisa tão solta. Eu acho que esse jogo, pra ele ficar no grau, vai ficar no ideal pra mim, pelo menos, eu acho que os jogadores, eles têm que ter o tempo todo em mente algum objetivo que eles tentem alcançar. Não a sobrevivência, mas algo que eles possam, uma última coisa, pra que a tragédia seja completa, tem que haver uma esperança. Se ela vai ser alcançada ou não, é outros 500. Eu tinha uma visão... A gente conversou isso no dia, né? E eu tinha uma visão um pouco diferente do que a do Chess, no sentido que, pra mim, a gente teve um personagem na mesa que o jeito que o jogo se delineou pra ele foi, pra mim, foi o caso perfeito, assim. Foi o objetivo a ser alcançado era jogar Tenkaidos daquela maneira, que foi o personagem da freira. Né? Uhum. Que o jogador fez e começou, ela era freira e não sei o que e tal, e não sei em que momento o jogador definiu que ia ser meio que uma traidora ali no meio, e depois ela ia levar a desgraça, né, levar ao fim dos outros jogadores, e aí ela contou toda essa história, ela criou esse arco na cabeça e ela fez começo, meio e fim, né? Inclusive com a freira se matando no final, depois que já tinha matado todo mundo, se matando no final. Então eu achei assim, que ficou excelente. Eu falei, puta, esse aqui é o caso modelo para explicar como é que tem que ser uma partida de Tenkaidos. Então, para mim, ele é um jogo que o objetivo é você começar a jogar e você definir essa narrativa do seu personagem. Então, tinha um jogador que estava jogando com um personagem dele, tinha duas filhas a bordo, né? Então, talvez logo de cara, sei lá, se fosse comigo, eu pensaria, eu quero contar a história desse cara que vai fazer tudo por essas duas filhas, mas vai dar errado, as filhas vão morrer, ou as filhas vão ter que me matar. E tem uma coisa meio primeira temporada de The Walking Dead. Uhum, sabe? Uhum. O jogo. Do jogo, né? Perdão. Primeiro, o Walking Dead da Telltale. Então talvez eu quisesse, ok, essa é a história que eu quero contar com o meu personagem aqui, e eu vou guiar a minha narrativa de modo a chegar nisso ou mais perto disso que eu puder. Então eu enxergo muito um jogo assim, você imaginar qual que é o arco narrativo que você quer pro seu personagem e você tentar ao máximo contar essa história. Esse que eu acho que teria que ser o... Ou pelo menos é como eu enxergo que teria que ser esse jogo, assim. Não deixa de ser um objetivo a ser cumprido, como a gente tava conversando no dia, né? Tipo, ah, não deixa de ser um objetivo que você tá tentando cumprir, alcançar. Mas eu enxergaria mais por esse lado. E as outras coisas que fossem acontecendo eram meios para eu alcançar esse fim. Que é no final eu olhar essa big picture e falar, ok, meu personagem, o horror trágico dele foi esse aqui, essa história que eu contei. Uhum. Ele é um jogo que fala para você ter zero de preparação. Concordo. E, assim... Mas eu não mestrei, então sei lá. Eu não sei o quanto que zero de preparação nesse jogo... Eu já joguei muito jogo que tem zero de preparação. Eu não sei quanto desse jogo em específico foi realmente bom. Eu entendo que tenha que ser zero de preparação no sentido que você não sabe quem são os personagens, você não sabe quem são os antagonistas, você não sabe nada. Não. Tudo isso vai ser definido. Mas você pode... Eu quis escolher o módulo com os jogadores... Contudo, o jogo não fala isso. O jogo fala para você chegar com o módulo escolhido. E até no jogo ele fala para você pensar em, sei lá, duas ou três situações, cenas, armadilhas que possam acontecer. Então eu acho que, de um certo modo, ele fala para você não ter preparação. Contudo, se você for escolher o módulo antes e você já sabe que é aquilo, eu acho que é bom que você tenha sim uma preparação. O próprio livro fala. Então, eu acho que talvez zero prep mesmo, seja meio, sei, talvez questionável. Pode também estar correlacionado ao módulo que a gente resolveu jogar, que é um módulo que talvez os tropes não tivessem tão frescos para mim. É diferente de você jogar uma campanha que fosse sobre um apocalipse zumbi. Os tropes estão praticamente, sabe... Você senta com uma galera e o jogo sai sozinho. Todo mundo sabe os tropes, né? Atualmente, assim, com série de TV e os caralho, todo mundo sabe mesmo. Mas talvez em alguns cenários que você esteja buscando, você precise dessa preparação extra. Ou talvez escolher, uma semana antes, escolher o cenário com os jogadores. Alguma coisa nesse sentido e trazer algumas situações para acontecer no jogo. Eu acho que zero prep mesmo... sofreu na nossa no nosso jogo específico, eu pelo menos sofri um pouco com isso. Muitas coisas que podia criticar, acho que o negócio a gente falou, né, mas como você monta a pilha, como você escolhe o seu momento, cria, que, né, talvez a ideia de falar, eu não gostei muito dessa coisa do você só pode usar um momento quando o personagem estiver naquele ponto específico. Eu ia preferir uma coisa mais no sentido de... se acontecer o momento, você usa ele e acabou. Não, independente de onde está na pilha. Eu acho que isso deixou a história em uns pontos muito rígida. Eu não sei o quanto que tentar direcionar o ritmo do jogo através da lógica dos momentos funciona. Ele tem pra mim era o mesmo princípio dos cenas do próximo capítulo, né? Que a gente já fez em jogos tem a nossa campanha de Monster Hearts que funcionava super bem, tem o jogo do... vocês no TR já fizeram algumas vezes, né? Sim. Então, assim, uma mecânica que a gente costuma usar é que vai super bem. Talvez vá melhor porque, todo mundo sabe... né, quais são as cenas do próximo capítulo. Dois, você faz entre um jogo e outro, então você tem tempo para pensar, você tem um dia, dois dias, uma semana, um mês para pensar naquilo. Talvez em Monster Hearts obviamente tenha funcionado melhor porque os tropes eram mais fáceis. Então, acho que tem esses senões, assim. Mas realmente, assim, é uma coisa que fica engessada, né? Você tem que resolver aquela virtude, ou aquele momento, ou o que quer que seja, antes de partir pro próximo. Mas a ideia era que todo mundo guiasse o jogo para aquilo. Por isso que eu acho que todo mundo saber os momentos de cada um ajudava o jogo, no final das contas. Que você podia estabelecer mais verdades que fossem guiando para aquilo, né? É, talvez. Talvez fosse um modo de colocar. Você chegou a conversar com a Lu depois do jogo? Sentiu um pouco o que ela tinha imaginado? Se ela gostou do jogo? Ela que jogou com a Freira, né? Que eu falei que eu achei que ficou o melhor personagem, assim, no jeito. Talvez não o melhor personagem, mas o que teve o arco mais bem desenhado e tal. Ela gostou? Ela não gostou? Ela gosta de jogos diferentes, né? Diferentes que eu digo é tradicionais, diferente sou eu, né? Ah, sim, não. A Lu, por exemplo, a Lu é talvez a maior fã de D&D 4ª edição que eu conheço. Mas se não tiver, ela topa um Pathfinder, assim, a parada dela é bem... É, eu falo, não, ela gosta de jogos diferentes, tipo D&D, Pathfinder. Pois é. Mas não, ela gostou. Eu fui falar com ela depois, ela achou interessante o jogo, ela achou diferente, né, do habitual, ela gostou do personagem dela. Daí ela comentou assim, tipo, ah, foi legal, mas não é tanto minha praia, né, quanto um D&D e tal. Mas no geral a experiência dela foi positiva, assim, ela falou, foi improvisando as coisas conforme foi dando certo. Ela falou que o pensamento dela durante o jogo, em geral, foi extremamente min-maxer gameista, sabe? Foi uma pegada meio, tá, qual é a minha próxima ficha, o que eu tenho que fazer pra ela acontecer? E talvez tenha sido a maneira certa de pensar, né? Tipo, vou criar uma situação pra usar minha... Ela usou tudo, até o brink dela. Não, então, mas vou criar tava uma situação... super certo, nossa. Exato. Então talvez tenha sido uma lógica mais proativa que eu não tive, porque eu tô muito reativo. Muito tipo, ah, quando acontecer alguma coisa que eu preciso usar isso, eu vou usar. Em vez de efetivamente procurar criar situações em que os meus traits e afins fossem úteis. Uhum. Então nesse aspecto eu acho que o mindset dela tava mais correto pro jogo. É, e o jogo fala pra você torrar as coisas, né? Pra você não guardar aquilo. Ele fala que não é incomum você terminar esse jogo com jogadores que não usaram tudo que eles tinham. Que o objetivo é você gastar tudo, você queimar tudo mesmo. Então, mas como só são os únicos recursos dos personagens num ambiente extremamente hostil, a tendência é você guardar, né? É você guardar para um momento de dificuldade, ou, sei lá, até inconscientemente mesmo, assim. É, ou acho que agora não é a melhor hora, etc. E o jogo estimula você a não. Queima isso aí, vai. Torra, queima, vai seguindo, deixa seguir a história do jogo, né? E não deixa de ser um jogo de terror, Chess. Você como nosso maior fã de terror entre nós jogando, como é que foi pra você a experiência? Você tava tenso? Você tava sentindo? Como é que foi? Cara, eu tava mais tenso durante a criação de personagem do que durante o jogo, provavelmente dito. Durante a criação, quando tudo eram possibilidades, eu tava mais tenso. Na hora que o jogo se concretizou, até porque, meio sem querer, eu acabei fazendo um personagem meio cômico, então acho que deu uma quebrada um pouco na tensão no começo, né, com algumas risadas e tal. É, isso foi um fator. Depois o jogo ficou mais tenso, mas pra mim, pelo menos, a minha sensação... Foi que o jogo estava muito tenso enquanto nós tínhamos um objetivo que nós estávamos tentando cumprir. No caso, chegar até uma casa de máquinas e religar. Depois que esse objetivo meio que saiu da jogada e o jogo ficou mais aberto, não sei. Aí eu acho que a tensão se foi um pouco, porque eu não tinha. Eu estava meio sem. Meio no foda-se, sabe? Meio tipo, ah. Eu tava meio com aquela filosofia, sabe, eu não tenho nada a perder. Eu acho que em alguns aspectos o jogo foi naquele lado de, tipo, sabe aquela coisa de você, que se fala em literatura de terror, você, ou de dark fantasy, por exemplo, você tem que criar um mundo dark e terrível, mas não tão dark e terrível a ponto de que não vale a pena viver nele, as pessoas se matem, sabe? Tem que ter um fio de esperança. Eu acho que o meu personagem, pelo menos, perdeu isso muito cedo. Tanto que ele eventualmente cometeu suicídio e tal. Eu até tentei criar um objetivo pra ele durante a história. Falei, ah, vou explodir um navio, vou tentar fazer alguma coisa assim, mas não vingou. Então, pra mim, o jogo tava muito tenso até aquele ponto. Quando a gente entrou lá na casa de máquinas. Quando encontraram com as criaturas pela primeira vez e tal, né? Aí foi Exato. Ali tava tenso pra caramba. Quando acabou aquela cena, né, que apagou a vela. Dali pra frente, pelo menos pra mim, a tensão se esvaiu um pouco. Dispersou, né? Foi aquele momento de máxima tensão, aí veio a catarse em cima, né? E exato. Aí dispersou aquilo. E nunca o jogo nunca conseguiu reconstruir essa tensão, de certa forma. Eu fiquei meio nessa pegada de tipo, meio que tô no foda-se. Talvez se eu tivesse conseguido restabelecer um objetivo... na história, ou se eu tivesse com o mindset de, tá, a história que eu quero contar com esse personagem é tal, como você falou, e eu estivesse tentando chegar lá, ou a experiência tivesse sido um pouco diferente. Mas, pra mim, pelo menos, esse foi o momento em que o terror se foi. Você assistiu aquele filme Corra? Get Out? Ainda não. Cara, é, todo mundo porque fala ele que é bom pra cacete, mas tá, ainda fudido, não. Tá, fudido, assisti essa semana e tal, pô, caramba. Mas ele é bem, por sem dar spoiler nem nada, mas ele é uma hora você assistir, ele é um filme que ele faz muito isso, porque ele chega no vai começar o terço final do filme, mais ou menos, você tá num momento de tensão tão grande, sabe, o coração saindo pela boca, aquele... sabe? Aí dispersa a tensão, né? Tá, pronto, beleza, acontece as coisas, né? Aí depois, dali pra frente, você nunca mais volta naquele pico de tensão. Uhum. O filme é bom, o filme não deixa de... o filme não é ruim por causa disso, né? Mas você vê que o filme ele não foi feito para isso. Ele não foi feito pra manter a sua tensão até o último segundo. Ele foi feito pra criar com você uma puta tensão até aquele momento. E daquele momento em diante, ele tentar despertar em você outros sentimentos. Tendo isso em conta, eu acho que o Ten Candles, ele se define como horror trágico, mas eu acho que ele tá muito mais ao trágico do que o horror. Concordo. É muito mais um jogo sobre uma tragédia do que um jogo sobre o horror propriamente dito, um jogo que vai te deixar com medo. Você tá na tensão, né? Porque a gente ficou uma semana, vamos jogar Ten Candles. Ah, tem as velas, compra as velas, põe foto das velas. Aí todo mundo, ai caralho, as velas. Aí vai aumentando, ai não sei o quê. Ó, comprei aqui a cumbuca pra gente fazer um negócio preto lá, sinistro e tal. Aí todo mundo, puta que pariu, olha só isso aqui. E aí vai trazendo, né? Colocamos trilha sonora, né? Pra jogar com uma trilha sonora que puxava mais pro terror mesmo, né? Ali uma trilha de amnésia, né? O jogo de computador e tal. Uhum. Mas eu acho que se fosse pra eu jogar hoje com uma galera nova, eu faria muito mais isso. Falei, ó, é um jogo de terror, não deixa de ser, a gente vai fazer, etc e tal. E a gente vai... mas ele é um jogo mais sobre tragédia. Assim, eu acho que o foco dele maior é a tragédia no meio daquela situação tudo, mas acho mais um jogo de tragédia sobre de terror. E sobre eles, o cenário, eles e tal? Porque infinitas possibilidades, né? Sim, e essa é uma parte muito interessante do jogo, deixar isso aberto para ser definido e... tem coisas positivas e negativas. Assim, por um lado... a gente estava até conversando algo parecido disso antes. Por um lado, é interessante a gente... Os jogadores essencialmente criam o que são eles, né, se eles assim quiserem. O mestre pode ter input sobre isso, mas os jogadores têm até mais. Pela proporção com qual eles criam verdades e esse tipo de coisa. O que pode levar o jogo, às vezes, para o lugar comum. Ou para medos comuns e afins. Talvez os eles tivessem definidos de alguma maneira algo mais criativo, inesperado, algo que eu nunca vi antes, fosse mais interessante. No fim das contas, no frigir dos ovos, pelo menos no jogo que a gente fez, toda a parte do eles e coisa e tal ficou mais como um plot device, assim, do que como um antagonista ou uma criatura aterrorizante. Você deu exemplos que eu achei mais interessantes, tipo as pessoas possuídas e ainda sencientes e tal, mas no nosso jogo ali a pegada meio Event Horizon. Event Horizon, né? Eu também achei, viu? Que a gente ficou meio tipo, ah, estão aí, eles são perigosos, mas não era uma parada que sabe... Totalmente diferente, né? Você falou uma coisa muito certa sobre esse jogo. Ele, pelo menos pra mim, pra ter horror, eu tenho que ter medo. E esse jogo não me gerava muito medo. Gerava tensão. Eu acho que o medo, ele vem da possibilidade de perder algo. Da possibilidade de perder algo que você se importa. Enfim, o medo, ele vem do risco. Ele vem da perda. E como esse jogo tem muito pouco disso, talvez ele tenha dificuldade de invocar em medo, propriamente dito. Como você falou, mais tragédia do que medo. E nesse aspecto, os eles acabaram sendo antagonistas pouco interessantes. Talvez uma coisa no eles que seja negócio, porque assim, eu acho que o que dá espinha dorsal do eles é o que um jogador define, né? Uhum. Lógico que podem ser definidas mais coisas sobre eles. Só não pode ser definido as fraquezas, mas pode ser definido mais coisas, etc. Tal. E o livro, ele deixa muito aberto. Eles podem ser zumbis, pode ser demônios, pode ser alienígenas, podem ser militares, pessoas do governo que estão fazendo um experimento e raptando pessoas. Pode também, pode ser qualquer merda. Mas eu acho que, às vezes, como você tem muito bispetossal que um jogador vai colocar, não sei o quanto que isso fique legal. Talvez se todos nós tivéssemos conversado antes, né? Uhum. Feito um brainstorm. Então. Feito brainstorm. Porque, mas aí também a gente provavelmente ia definir muita coisa sobre eles. O desconhecido é uma coisa que te ajuda, né? Mas é que também eu acho que o que cada pessoa tem medo é muito distinto, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, eu tenho. Eu me cago de fantasma, espírito, e terror japonês. Cara, você descreveu pra mim uma menininha japonesa com olho preto e boca arregalhada, já tô imaginei aqui e fiquei com medo. Então. sei lá, a Lu, ela caga e anda pra isso, mas ela tem medo pra cacete de inteligências artificiais. Que é uma parada que eu cago e ando foda. Então, é difícil esse aspecto, sabe? Talvez o cara que escreveu lá, eles possuem aqueles de mente fraca, talvez pra ele isso seja uma parada muito aterrorizante. Uhum. Enquanto pra alguns de nós... Ou talvez ele tenha pensado muito na interação com os personagens, né? Como é que ia ser. Mas, pelos exemplos que eu vi, eu escutei uns 4 ou 5 gameplays, assim, antes de jogar, né? Pelos exemplos que eu vi... Não é todo mundo, na verdade assim, teve um que foi uma coisa mais diferente, mas eu acho que as pessoas tendem mesmo a fazer algo simples, acaba indo, né? Uhum. Então, aquela coisa do pessoas possuídas que continuam conscientes é uma puta ideia maneira, puta ideia legal, tinha um outro que era, são criaturas que são atraídas pelo sangue. Então, só que sangue fresco afasta elas. E sangue, tipo, antigo, assim, sabe, coagulado, atrai. Uhum. Então, os jogadores começaram a... tava sendo cercado pelas criaturas, os personagens se cortavam pra afastar elas, sabe? Eles falavam que o sangue, quando você cortava, ele saía meio luminescente. Isso afastava. Só que aí eles começavam a usar esse sangue, tipo, coagulado pra criar armadilhas. Então eles criaram uma maneira de... Criaram uma regra no mundo de jogo e criaram uma maneira de interagir com ela. Também diferente. Mas a grande parte do que eu vi eram criaturas que sugam as pessoas. Demônios. Sombras. Uma coisa até meio... Lembra dos Vashtanerada de Doctor Who? Lembro. Uma coisa até meio isso, assim, sabe? São meio que as sombras e eles devoram as pessoas e só sobram os ossos. Ou Doctor Who, aliás, daria um bilhão de criaturas. Porra, Weeping Angels na hora, assim, né? Você pensaria... Até porque tem até relação com a fraqueza de luz e tal. Daria pra fazer. Mas o fato é que... Eu não sei, ficou um pouco... Faltou alguma coisa. Eu acho que cria-se uma expectativa muito grande nisso. E acaba sendo um negócio simples, né? A maior parte das vezes que eu vi foi um jogo... Eu vi um jogo que foi com... eram vampiros. Era uma coisa meio aquele filme quadrinho também, 30 Dias de Noite. Sim, sim. Sabe, é isso aí. A gente tava numa cidade, era de noite e tava os vampiros. E não tinha luz do sol, eles não estavam preocupados. E é isso aí que tinha, entendeu? No final das contas, no frigir dos ovos novamente... por mais que Ten Candles tenha uma série de ideias muito boas e a ritualização do jogo seja interessante, ele traga ideias de ritmo diferentes, eu acho que ele acaba sendo mais estilo do que substância, sabe? Exato, concordo. Ele parece ter ideias muito fodas, quando você lê sobre ele, sabe sobre ele, a sua imaginação se acende, e quando você vai ver o produto concreto, ele acaba te deixando na mão, porque ele não consegue entregar na expectativa que ele é capaz de criar. Como eu falei, ele é uma experiência, ele é que nem aqueles, eu acho que dá pra comparar com aqueles, como é que é? Menu degustação, essas porra aí. Exatas paradas. Que você, né? Você vai comer no restaurante conceito. E aí você vai, e aí, ó, vou te trazer um negócio totalmente diferente, não sei o que lá. Você come e você... Ok, tipo assim, foi toda uma experiência, mas eu já fiz um hamburgão em casa que foi melhor, né? Exatamente. Mas foi toda uma experiência. Eu já indo para considerações finais, talvez? Vamos lá. É, eu acho que é um jogo que eu recomendo, recomendaria as pessoas jogarem. Eu quero ter a experiência de jogar mais uma vez, bestar para um grupo novo de pessoas, tendo em vista coisas que eu acho que eu posso fazer para melhorar no ritmo, na descrição do jogo, etc. Mesmo porque eu tenho colegas que não tiveram oportunidade de jogar e que tem muita vontade de experimentar. Então, eu acho que pelo menos mais uma vez eu quero jogar. Eu não sei se muito mais do que isso. Não é tipo, o melhor jogo para terror, nem o melhor sistema para terror. Eu acho uma coisa... Achei ele uma coisa curiosa. Uhum. Meio, sei lá, como jogar um LARP, né? Jogar um live action. Não acho uma experiência super divertida e não sei o que lá, fantástico. Mas eu acho um negócio tão diferente que acho que é legal você experimentar uma vez. Ah, fui lá e joguei, foi legal, pra saber, né? É uma outra maneira de ver RPG. Acho que a maneira como ele encaixa a ritualística dele é muito legal, né? Um jogo pra jogar presencial. Exato. É uma puta preparação. É um acontecimento, assim. Mas, de novo, não foi nem o melhor jogo de terror que eu joguei na minha vida. Inclusive, eu já joguei jogos com temática de terror que foram muito melhores pra isso de terror mesmo. Não foi o melhor jogo pra uma história de tragédia que eu já joguei. Talvez seja o mais focado nisso, mas não foi o melhor. Concordo. Mas assim, foi uma boa experiência. Eu não acho ela uma experiência ruim. Ela foi diferente. Eu acho que o ponto dela de ter sido tão diferente foi o que valeu pra ela. Concordo plenamente. Eu também recomendaria o jogo. Eu acho que é bem... Cara, você... Eu vou repetir o que você falou, sabe? É bem isso. A menu degustação do RPG, sabe? É uma parada que... Você não joga todo dia, é diferente, vale a experiência. Eu acho que tem coisas que ela pode até ensinar para novos jogos, eventualmente. Mas não é melhor, não é nem de longe melhor, não é uma coisa que eu... Não reinventou a roda, né? Não reinventou a roda. Tem ideias bacanas, a ritualística é bacana. Talvez pensar em como incorporar esse tipo de coisa em outros jogos, essa ideia é boa. Fim das contas, vale a experiência, mas não explodiu a cabeça de ninguém, não foi uma parada tipo, meu Deus, puta que pariu, tem que... Foi, o hype foi maior do que o produto final, no final das contas, e eu fico... Palavras finais é mais estilo do que substância. Você... Tipo, só uma última pergunta. Você acha que... Você gostaria de ver esse jogo lançado no Brasil? Ou melhor ainda, uma pergunta melhor. Se você tivesse uma editora de RPG, seria um produto que você teria interesse em lançar no Brasil? Ele é pequeno, 97 páginas, preto e branco, defende, capa ele mole, me custou uma coxinha. Ah, ele custaria o livro, o preço que ele custa aí, não, em dólar. Não, não, acho que ele, não traria, sei lá, não traria. R$30, eu, vai. Sei lá, R$9,99. Então, quanto tá isso hoje em dia? Vai, não traria, cara. Eu acho que... Ele é diferente, ele é interessante, mas a gente tem um monte de coisas diferentes e interessantes aqui no Brasil que não tem tanta repercussão. Sei lá, Pulse, ele, sabe, o Pulse também é super diferente e tudo mais. Uhum, e uhum. Já tem coisas semelhantes por aqui, né, nesse aspecto de diferença ou de gimmick. E eu não acho que ele esteja conteúdo, não acho que ele tem nada assim que você olhe e fale, caralho, isso é uma coisa que eu vou traduzir, eu vou publicar na minha língua, que vai fazer uma diferença, ou que centenas de pessoas vão achar super não, legal de jogar. Isso não é mesmo. Exato. Centenas de pessoas. Então, eu não vejo muito valor nele, a não ser como um experimento diferente, uma paradinha bacana, você poder gastar um troco pra pegar o PDF e jogar um dia, a experiência vale, mas não traria, não, e você? Beleza, concordamos, então. Isso aí, então. Temos ouvintes, episódio? Temos episódio, nosso review de Ten Candles. Eu aposto que quem começou ouvindo esse episódio não imaginou onde ele ia terminar. A gente começou falando muito melhor do que terminou, mas é a vida. Experiência mas quando você começa a falar, a gente começou pelos elementos que a gente estava empolgado mesmo. É verdade, né? Quando você começa boa a descrever, e agora de novo descrevendo, você fica nessa cabeça, tipo, puta, essa ideia é maneira, esse jogo é legal e tal. Aí quando você puxa para a experiência, você fala isso, né? Foi uma experiência, mas não foi nem melhor do que nenhuma outra que eu já joguei. Uhum. Então, é isso aí, ouvintes. É, notas ou não? Notas? Puta, esse é um jogo difícil de dar nota, hein? Puta merda. Assim, cara, se for pelo jogo em si, como jogo de RPG, eu daria uma nota, talvez, sei lá, um 6, vindo o resultado final. Mas ele tenta tanta coisa, ele quer tanta coisa nova, ele traz, e a experiência foi enriquecedora. Eu gostei eu gostei de ter jogado. Não gostei do jogo, mas eu gostei de ter jogado, né? Uhum. Se fosse isso, eu daria, sei lá, pela inovação dele, uns 9 e tal. É um jogo difícil de dar nota, assim, um número só reproduzir tudo isso que a gente falou. Fato, mas já que a gente decidiu dar uma nota, não vamos fugir da raia. Tem que ser uma só, hein? Não vale. Por isso, eu vou dar para Ten Candles nota 6. Eu daria até menos, em geral, porque em relação ao que o jogo foi, de fato. Mas eu acho que a inovação toda que ele traz merece ser reconhecida. Contudo, eu sempre vou defender substância sobre forma. E por mais que a forma seja interessante, faltou substância. Por isso eu fico com 6. Boa, boa. Mas então eu vou fazer uma média do meu, vai. 6 com 9... 7,5. 7,5 dá conta. Eu não daria menos que 6 pela experiência, não. Isso eu não daria, não. Acho que é 6 pela experiência, okay, pelo jogo, assim. O jogo foi uma qualidade 6 pra mim. É isso aí, então, gente. Beleza. Ficamos aqui com mais um episódio do Escudo do Mestre. Com alguma sorte, o próximo não vai ser só o Enes do ano que vem. Vamos torcer. Agora pode ser, já tem um episódio no meio. Brincadeira, brincadeira. Ó, oh, foi o Victor que falou, hein? Vocês levem suas reclamações para ele. Para quem quiser compartilhar com o Escudo do Mestre, falar mais sobre o Escudo do Mestre, entrar em contato conosco, lembrem-se que nós temos a nossa fanpage no Facebook. Sim. Em que a gente posta coisa lá, vocês podem postar coisa lá, a gente comenta. A gente tem a seção de comentários da Terceira Terra, que a gente sempre lê e acha muito bacana. Eu tenho um e-mail, não tenho e-mail, Victor? Temos um e-mail, que é escudodomestre@email.com. Veja só. Exato, mais fácil impossível. Então manda um e-mail pra gente e a gente fala mais. E comentem, com os comentários e a reação de vocês é o que nos motiva a continuar aqui depois de tantos anos. Digam aí se você. Se tem alguém aqui que já jogou Ten Candles, já pelo menos leu, ouvi falar, deve ter, mas já leu, tem alguém que já jogou, porque a gente não achava ninguém que já tinha jogado esse jogo. Fato. Então é isso aí, ouvintes. Até a próxima e lembrem-se. Podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só no Escudo do Mestre, estas coisas são verdades, o mundo é um lugar escuro e nós estamos vivos. Aqui para arrepiou até os pelos do dente aqui, rapaz! Foi muito boa tem essa. Tem poder, cara. Mano, esse jogo tem poder, cara! Olha aí, velho, top 5, pode até haver podcasts melhores por aí. Olha, esse puta entrou, que pariu. Falou, ouvintes, até a próxima. Falou, ouvintes, até mais.